Vamos, Chupeta. Pois disse que o compadre Olindo vinha andando tranquilo ali pelo encostamento da estrada, segurando o cachorro, se eu for, pela guia. Quando um automóvel parou pra pedir uma informação, né? Perguntou, amigo, o senhor sabe onde fica a fazenda do seu Fulgêncio? Ah, o compadre Olindo levantou da sobrancelha e disse, olha, che, tu tá mais perdido que surdo em bingo. Fazendo Fulgêncio é longe daqui, é uma barbaridade, mas eu tô indo pra aquelas bandas pra te mostrar o caminho. Aí o motorista agradeceu, disse, olha, eu até ia gostar, mas o problema é que eu não levo o cachorro no meu automóvel. É, o compadre olhou pro cusquito e disse, ah, não tem problema, o animal vai amarrado lá atrás. Gaúcho amarrou, né? O compadre amarrou o cachorro no para-choque do carro e entrou lacrando a porta do carona. Motorista começou a andar bem devagarito, com medo de machucar o cusco, né? Aí o compadre se apercebeu da situação e disse, ô moço, vamos logo, senão a gente não chega hoje lá, que nós temos longe uma barbaridade. O motorista estranhou um pouco, mas resolveu acelerar até uns 40 km por hora, né? O compadre disse, ó, mas moço, o senhor quer chegar hoje ou semana que vem pra Quaresma? Ah, o motorista olhou pelo retrovisor, viu que o cachorrito seguia na passada firme e acelerou até os 60. Achando aí que o compadre ia pedir pra ele diminuir a velocidade, né? Mas nada. O compadre olhou de canto de olho pro motorista e disse, mas esses autos de hoje estão umas porcarias, não ando, só se arrasto. O cara se injuriou um pouquinho, meteu 80 por hora, mas tu pensando que o pobre do cachorrito não ia aguentar a velocidade, né? Aí resolveu conferir pelo retrovisor e ficou apavorado quando viu o cachorrito louco de fazer num trotezinho, né? Mas aí virou questão de honra, né? Meteu 90, olhou pelo retrovisor e lá vinha o cusco firme e forte. Sim, olha pelo retrovisor e o cachorro lá, teco, teco, teco, teco. 110, o homem já suando, olha pelo retrovisor, a única coisa que o cachorro fez foi colocar as orelhas pra trás pra aumentar a aerodinâmica. 120, 130, 140, 150, quando chega a 160 por hora, já no limite do alto, o motorista olhou pelo retrovisor, deu uma risadita e disse, ah, mas agora o teu cachorro não aguenta mais, já tá de língua de fora. E o compadre, ah é, pra que lado que tá a língua dele? Pra que lado? Ah, deixa eu ver, tá pra esquerda. Então dá o lado que o faísca tá pedindo passagem.